Atualizacdcds.com. Atualiza. É mais um do GG. Vou lançar para as taradas, também para as santinhas. E quando escuta a letra, da grande perde a linha. E vem no aquecimento, mexe que eu sou teu fã. E faz um quadradinho e posta no Instagram. Empina a bunda, olha pra trás, sensualiza. Bunda, olha pra trás, sensualiza. Bunda, olha pra trás, sensualiza.